Uma mulher cristã, cujo marido não queria que ela fosse à igreja, chegou em casa certa noite depois do culto e o marido a maltratou violentamente e disse para ela: você não vai mais entrar aqui em casa e eu não vou deixar mais você ir na igreja enquanto você não voltar lá e não der 3 cuspidas no rosto desse pastor. E pôs a mulher para fora. Ela foi para a casa de uma amiga cristã, chorando. Contou o ocorrido e a amiga disse: não, esta noite você dorme aqui, amanhã nós veremos o que faremos. Ela ficou chorando a noite inteira. O marido havia dito: ou você vai lá e cospe 3 vezes na cara desse pastor, ou nunca mais deixarei você ir na igreja e nem voltar aqui em casa. E ela ficou chorando por causa disso, porque sabia que o pastor era um homem de Deus. Então, pela manhã, a sua amiga que a havia acolhido foi até a igreja e contou para o pastor o ocorrido. E o pastor disse: traga ela aqui, eu quero que ela cuspa no meu rosto. Porém, a mulher falou: ah, pastor, ela não vai querer, ela sabe que o senhor é um homem de Deus. Jamais ela iria cuspir no teu rosto. E o pastor disse para ela: então me traga ela aqui que eu vou conversar com ela. Quando a mulher cristã chegou, ela estava chorando, abatida, triste, com aquele conflito. E quando ela entra no escritório do pastor, o pastor está mexendo no olho. E o pastor diz para ela: ô irmã, que bom que você chegou. Eu estou com um problema aqui no olho. E eu queria te mostrar uma coisa no Evangelho. E ele abriu o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículo 22. E mostrou para ela uma ocasião em que trouxeram um cego até Jesus. E Jesus cuspiu no olho daquele cego. E ele voltou a enxergar. Então este pastor disse: irmã, por favor, faça como Jesus fez e cuspa agora no meu olho. E ela disse: pastor, mas eu posso fazer isso? Pode, minha irmã, está aqui, olha, no Evangelho, Jesus cuspiu no olho do cego e ele voltou a enxergar. E eu estou com esse problema aqui no meu olho, cospe aqui. E ela pegou, cuspiu, e ele falou: de novo. E ela cuspiu, e ela disse: pastor, está melhor? Não, dê mais uma cuspida. E ela cuspiu 3 vezes. Aí o pastor disse: não, mas eu queria mais uma cuspida neste olho, até ficar bom. E ela cuspiu a 4ª vez. Aí o pastor disse para aquela mulher: agora vai, mulher, e diga para o teu marido que não apenas 3 vezes você cuspiu no meu rosto, mas 4 vezes. E aquela mulher glorificou a Deus por ter preparado um pastor tão sábio para conduzir a sua alma. E através daquele gesto, o marido, tendo a vizinha por testemunha, ficou tão tocado e comovido que ele mesmo foi para a igreja. E naquela mesma noite, ele aceitou Jesus Cristo como seu único Salvador.